saber se é linho em fio fino ou se é linho em fio grosso, por causa da calça. Porque tem uma calça mais lisa e outra calça mais áspera. Tem uma que é feita com... Cala a boca, Elio Júnior, cala a boca. Eu não gosto desse tipo de calça. Não acredito, gente, eu vou tirar... Todos os calçadinhos. O Jandaia que mandou, o Jandaia quer mandar essa calça pra ele. Eu acho que eu vou acabar com a folga de vocês domingo, sabia? Esse domingo deve ter alguma coisa que vocês comem domingo, que toda segunda-feira eu me aborreço. Toda segunda-feira é a mesma coisa. Ele foi pra pegar. Eu sinceramente. Não, quem vai pegar a calça na rua? Eu sinceramente não entendo nada de tecido. Elio Júnior, você tem quantos direitos você tem aqui? 3 no programa. Não falar nada, ficar mudo e numa terceira instância também. Não dizer mais nada. Posso ir no banheiro? Por favor, vai ali. Vai lá, mergulha lá. Não, que mergulha o quê? Matias, primeiro... Manda aqui o pensamento da semana, babá. Ih, o pensamento da semana do Guilherme, diga. Francisco Barbosa. Sim. Se o saco de Papai Noel é de brinquedo, como é que ele conseguiu ser papai? Muito interessante. Pra pensar. Ou vocês trabalham domingo, ou eu acabo com a segunda. Barbosa, não vai ser possível desse jeito. Eu não entendi. É melhor acabar com a segunda, não é preguiçoso. Safado, que coisa. Não entendi esse. Deixa, Elio Júnior, deixa sua alma imaculada, limpa, como sempre. Babosa, e o Magrão de Queimados, Babosa? Fala, Magrão. Colaborador também mandou aqui algumas questões pra você saber se a pessoa é pobre. Alguns sinais de pobreza. Isso. Então vamos lá, vamos saber. Calçar o sofá sem perna com tijolo. Quebra aquela perninha do sofá, tijolo embaixo, tá certo. Enrolar ao contrário a fita da máquina de calcular pra aproveitar o outro lado. Ainda tem uma máquina de calcular com fita até hoje. Pedir pro cobrador do ônibus pra passar 2 na roleta. Ah, meu Deus, isso. Eu já fiz isso. Você já fez isso, né, Matias? Já. Tá certo. Com surfista, né? Eu passo 2 juntinho. Não, não. Ai, ai, ai. Atenção. Amarrar a perna de óculos com arame. Já fiz isso. Eu já coloquei no lugar daquele parafusinho, mas botei e foi alfinete. Pra segurar o óculos. Abrir tubo de pasta de dente com tesoura pra aproveitar o restinho que sobrou. Não, isso é danado, isso é terrível. Comprar churrasquinho com vale transporte. Também já fiz isso. Também já fiz. Matias se enquadrou mais uma vez, velho. E era carne de gato ainda pra mim. Ai, ai, ai. Que gato, Kim? Andar de carro com vidro fechado no maior calor só pros outros pensarem que você tem ar-condicionado. Forrar a palmilha com jornal pra não passar frio no pé. Ah, isso eu também já vi gente fazendo, é verdade. Fingir que tá dormindo no ônibus pra não dar lugar quem tá em pé. Ah, que maldade. Não, isso aí eu não faço. Isso não é sinal de pobreza, isso é sinal de maldade. Eu sento lá atrás. É isso aí. Tirar cadarço do sapato do pai e cortar ao meio pra fazer 2 pro tênis do filho. Ai, ai. Pegar o ônibus errado e ir até o ponto final pra não desperdiçar o dinheiro. Tá certo, tá certo. Ir embora do restaurante que não aceita seu ticket. É verdade. Você conhece alguém que vai embora? Não, ninguém. Conhece, Matias? Não. Conhece, Elio Júnior? Eu pergunto sempre, aceita ticket aí, meu? Francisco Barbosa.